passar. Vejo aquele manequim, esta sangue rebaixa, sempre afilado em mim. Fico tão enfeitiçado por aqueles olhos argutos, há horas no supermercado, falando sozinho aos produtos. A maratona das montras, com a febre da clientela, deliro na bicha de compras, em busca de uma bagatela. Liquidamos a existência, motivo para espaço e horas. Liquidamos a existência, já por daqui nesta sombra. Já fui daqui nesta sombra.